negativo, vou manter um perfil de saída. Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, antes do Juliette, 24. Tráfego superado, ascensão nível até o nível 340, 9271. Obrigado, 340, 9271. 340, confia. 340, confia, subindo 9271. Ele é 6313, chame o centro Recife em 128.35, caso negativo 125.45. 125.35.45.63. 125.1 é um alternado. Decola 09, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, boa noite, boa noite. Estão 3305, subo a contato radar na decolagem, subo e mantenho o nível 080. 080, estão 3305. 246, CNI, identificação, DSV, chegada a ponta até 4.000 pés. DSV, chegada a ponta até 4.000. Agora, com a patroa do também para executar o perfil da chegada, após ir ao voo 368. Pastor, 1-6, controle? A sua escuta, controle, prossiga. Eu tenho tráfego na posição 3 horas, 3 milhas e meia, cruzando 3.400 pés, autorizado até o nível 080, mesmo sentido. O pastor está ciente, devido à formação, não está visual. Ciente. O 9271 cruzou nível 150, chame o centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo, 125 decimal 1. Chamaram 5-1-2-3-5 e a 5-1-2-5-1 2-9-2-7-1. Obrigado, boa noite. 305 em ascensão até o 080, tem tráfego na sua posição de 3 horas, 3 milhas, mantendo nível 090. Passeio 080, tem 3305. Controle, pastor no meia, poderia formar a aeronave a nossa 11 horas agora? E pastor no meio, tráfego agora na sua posição 11 horas, 2 milhas, mantendo nível 080. Ok, 080, né? Partiu. Grato. S305, tráfego superado, livre ascensão nível 330. 330, 4959. Achei, tá pronto 4? Pronto 4. Azul 4959, autorizado CA Bravo Índia Lima, via Golf 677, em nível de voo 140. Saída Coral, decolada 10, direita, código 5545, controle Salvador 120-80. Autorizado então, Eliel, saída coral após decolagem curva direita via Golf 677, o transponder 5545 e controle Salvador 1208. Afirmo, cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento no parte 3, azul 4959. Vai chamar pronto. Só no Salvador. Para o acionamento na ponte 9, azul 5001. Azul 5001, autorizado puxa acionamento, portão 09, chama táxi. Autorizado, chama táxi 2774 para a autorização, posto seguro 1160. O 2774 autorizado CA Bravo para passear via Golf 677, Raíro, restante conforme rota do plano de voo. Meu de voo 60, saída Coral, decolada 10 direita, o código 5552 e o controle Salvador no 20-80. Autorizado Salvador, Porto Seguro, nível 160, pela via Golf, 67, Terra Ira. Pessoal, da 10, primeira curva direita, saída Coral, transição de 552, controle 12080277. 2774 da Azul, cotejamento correto, chame pronto, pushback e acionamento, parte 3. Tomara para posicionamento 2774. Eu vou no 367, autorizado descida para 2500 pés, 367 com 366, informe estabilizado. Afirmativo, a partir do 367, autorizado para seguimento, reportar estabilizado no 2400. Controle, Salvador, boa noite, 2373, 3, acione identificação, dessa via chegada a Ponce, o ajuste 10015, desce até 4000 pés. Ativo 367, descida até 4.3. Mano 367, 4.25, 7.23, ligado. Gente, então autorizado o táxi que é o ponto 0 da 1.0, 1.0 no 5 no ajuste, é 1.5.0.0. Solo 4.9.5.9 na remota 0, Santos, solto, puxa, acionamento. Siga, Santos, 3.0.5. Centro Recife, 12685, caso negativo, 125, decimal 45. Salvador, boa noite, Azul 4501, pronto, você pega da 10. Boa noite, Azul 001, autorizado ANR decolar, pistão no 0, vento 100 graus com 08 nós. Autorizado ANR decolar, 10, Azul 5001. 246, passando 366, temos a 190 à vista. Gente, complete a aproximação, chega a torre, 118, decimal 95. 895, Rona 246, obrigado, boa noite. Gente, está livre, 001. Salvador, Gol 1134, autorização Matheus Rio 3, sujeito 100 da Cadeia. 5001, decola os 34, controle 120, decimal 8, bom, boa noite. 208, azul 5001, boa noite. Salvador, boa noite, Gol 246, passando 372. Chegou no 246, altímetro no 0, no 5, 615, vento 100 graus, uma centena, com 08 nós, sem pouso autorizado, pistão no 0. Livre pouso na 10, 1246. Código 54, confirmando 5564, controle Salvador no 20, decimal 80. Também, 5001. Já tem 50. Ah, é, Maceió, Aviança, Colono 7, decola Dono 0, primeira curva esquerda, sai da Puca, Jamo, Aru. Transporte 5564, controle 208, Gol 1134. Roda azul 4959, para o 67 a bordo, 2 horas de autonomia, até na Salvador. O Gol 1134, cotejamento correto. Chame pronto, pushback. 2, azul 4959, autorizado táxi até o ponto esperado 10, torre Salvador 1895, ajuste no 095. Está autorizado até o ponto esperado 10, torre Salvador 1895, ajuste no 0. 15, uma boa, obrigado. Gol 1134, é o solo? Acho muita prestiga. Cotejamento correto, chame pronto, push. Chama pronto, push, deu 1134. Solo 37, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. À direita, 219, boa noite, obrigado, 247. Salvador, boa noite, Gona 246, livrou 1-0. Gona 246, Alfa, Alfa Kilo, parte 3, fique atento ao balizador, a princípio é 6 Lima, posição. Ok, Alfa Kilo, parte 3, inicialmente é 6 Lima, 1-246. Do 366, reporte estabilizado. Na presença, pode voar o 366, vou no 723, descendo para 200. Somente mantém a proa do 367, o 367 desce para 250010 e voa na proa do 366, com a vez estabilizada. 367, para dar procedimento, para estabilizar, vou no 723. Canaima 224, informação Alfa 230 Aracaju. Canaima 224, autorizado Aracaju, CAW Alfa Romeo, via Golfo 677, nível 190, saída Conde, decola da 190 esquerda, 5550 código, 1208 controle. Bom nível 230, Conde, Golfe 677, decola da 10, aciona 5550, controle 1298. Nível de 190. 190, obrigado. Controle 120.80. 2080 é o controle, 6224. O 6224 do Oxanê, cotejamento correto, chame pronto, confirma a posição. Camarada no portão 03. Pastor, como meia controle? Está 3 milhas e meias na posição Conde, mantendo o nível 090. O serviço radar está encerrado. Controle Aracaju, frequência 120.3. Pastor, no meia. O afirmativo está autorizando a troca de frequência. Se desejar. Vou. Boa noite, 868, informação Quebec. 868, acione identificação, desce via, chegada Mari, que é o nível 050, no 868. Gente, na chegada Mari, desce via até o 050, vou 1868. Ativo, vai executar a chegada Mari até a posição ITAP, após a posição ITAP, eu vou ao Serra Vitor 366. Após o TAP, levar o Serra 23, 1-6. Boa noite, Alô. Salve, Salvador, é o 2774, pronto para o posicionamento. Azul 2774, autorizado para o posicionamento no Faixa 3, fique confirmando, sendo um pronto ataque. Semará, pronto para o ataque 2774. Via Coral, livre da Sala 40. Olha, o 868, pode voltar para não atrapalhar o passar. Qual que é o perfil da chegada, 1868? Matei o perfil, 02 e sento level 040 via Bom Survival. 5001, cruza o nível 180, chame o centro Recife em 128, decimal 35, caso negativo 125, decimal 1. Estava repetindo a presença, 2835, 251, boa noite. Gol no 723. Gente, gol no 723, complete a aproximação, chame a torre, frequência 118, decimal 9. Verdade, sim. Boa noite. Salvador 2774, está pronto para o ataque, com meio a borda, para meio de 2 horas e 52 minutos, alterna Salvador. Gol no 134, confirmou o POP, autonomia alternativa? Está no 134? Aguarde no 134. É o azul 2774. É 61 na borda, com 61 na borda. Poderia repetir a autonomia alternativa, por gentileza? Autonomia de 2 horas e 52 minutos, até na Salvador. Vim pousar no zero, vou no 733. O Boeing 737 da Gol atravessa o portão 04, em direção ao ponto de espera número 2, o ajuste do altímetro no 0 no 5, 3 Salvador no 8, decimal 9, 5. Está autorizado o táxi até a entrada do parque principal, segue o Boeing 737. Confirme quando que chama a torre? Ponto espera, chama a torre, 118, decimal 95. Ponto espera, chama a torre, 118, 95, 2774. Solo, gol no 139, com 1134, com 185 a bordo, Serra Aracaju, 1 hora 55, pronto táxi. Gol no 134, autorizado de táxi, ponto esperado no 0, torre Salvador no 8, decimal 95, ajuste do altímetro no 0, no 5. Autorizado até o ponto esperado no 0, quando lá, 118, 95, gol no 134. Está 3600, desce via chegada Mari para o nível 050. Está 3600, acione identificação. Isso, 68, desce para 2500 PENS, liberado da restrição na posição ITAP. Autorizado a apura do Serra Vitor 366, informe estabilizado. Está presente, Serra Vitor 366, só maná estabilizado, gol 1868, descendo para 2500. Só não ajuste? Permanece, no 05. Isso, obrigado. 34, ponto de espera no zero. 134, boa noite, autorizado, né? Manter, pista no zero. Ali, mantendo a zero, 1134. Oi, Salvador, boa noite, o Azul 2774 está pronto no ponto de espera da 1-0. Azul 2774, a princípio, mantém o ponto de espera. Ah, será? Mário, para 6.000 pés, ajuste 1015, acione identificação. Dia, Mário, para 6.015, ajuste 1015. Dois, três, solos 48, à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. Fox 219, boa noite. Salvador, Bono 723, livrou o Fox. Bono 723, autorizado, Alfa, Kilo, Paz 3, posição meia dúzia, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio, meia dúzia, Romeu, Bono 723, boa noite. Pátio 3. Pátio 3. 6, Romeu, posição. Afirma. Obrigado, boa noite. General 9973, autorizado ser a Bravo Charlie Foxtrot, via peso 1-0, por bar, via peso 1-9, ou peso 1-9, restante conforme o ato do plano de voo. O nível de voo é o nível 320, a saída da El, Leda, Motiva, decola da 1-0, curva à direita, código 5542, controle Salvador 1-0, décimo 8-0. Suba via saída Pucão, 1-3-4. Sabe via Pucra, 1-9-4. Decola da 10, curva direita, Nadael, Leda, Morte. 5-4-2, Bona, 208, controle, geral da 973. 0-0 graus com 0-8 nós. Decolagem autorizada da 1-0-2-7-7-4. Gente, o senhor não tem o número da posição aí, não? Não, não tem não. Gente. Tá bom, 868. 868, complete a aproximação, chame a torre em 1-1-8 de cima lá. 85, grato, 868. Salve, boa noite, com 868. Boa noite, meu. Reporte Serra Vista 372 com o trem checado, altímetro no 0, no 5. Fomará, com o trem checado no 372, com 838. 2774, decolo 52, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Fono 208, boa noite, 2774. Autorizado, feedback, acionamento, achando a 6224, chama o táxi. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2774. 2774, via saída Coral, ascensão nível 160. Só para 160, 2774. Controle 1, 964, Seria coordenar por onde, Aracaju? Tem inicialmente por da saída Puca, por da posição Puca. Gente, inicialmente eu vou Puca. India X-Ray Oscar Mike Dennis Files. Flight level 340, Momo departure, then Ninim transition. November Echo, November India Mike transition. Departure runway 10 after departure, right turn, left turn. After departure, left turn. Squawk code will be 5575 and departure control frequency 120.80. Na 2102 indicada. 2802. Redução até 2209. Tráfego sua frente, 11 milhas. That's correct, the readback is correct. Coming for pushback and start, just confirm your parking position. We're parking at the spot number 10, and information alpha, confirm. O azul 4959 solicita nível 180. Mantenha 140 inicialmente. Redução 190 Reus, Buena Broda, Serra Vitor 368. Desça para 2500 pés, liberado da restrição na posição ITAP, ajuste no 016. Ok, Broda, Serra Vitor 368, desce para 2500, já iniciando a redução. Bom, 868 Alfa, reporte confirmando Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette. Cruzar o nível 170, sendo centro Recife, 16.85, caso negativo 12545, faça a solicitação diretamente ao centro, 1134. Passando 170, deixa 285, 2545, voo 9134. Confirme. É 122, Márcia aí 2 horas. Proxenem 6224, autorizado táxi até o ponto de esperada 90, Torre Salvador 9195, ajustou o time 10 no 5. 105, ajuste, táxi direita para o ponto de esperada 90, 2 desça para 2500 pés, ajuste no 016, vou na proa do Serra Vitor 368. 3600, curva direita, vou na proa do Serra Vitor 366. Informe estabilizado. Eu precede 8 milhas à frente. Negativo, está voando Serra Vitor 366, reduzido já o TAN 3600. Ficaram para o Zanoni, 33 now, from the tower, frequency 118.95. 1895, então. 212, redução 1809. Ok? Não ativa teu tráfego na sua posição 1 hora, 9 milhas. Utilizando 4.000 pés para 2500 pés com 180 nós de grau. Ah, então, nível 180. Mantenha a posição, Xanamé 224, temos outro tráfego já sequenciado. Do 368 e descida para 25006, informe estabilizado. Comandante 2500, 06, 3600, visual para pista. Afirmo, está 3600. Ativo. Tráfego que o precede 7 milhas à frente, complete a sinal R9, chame a torre em Salvador, frequência 1895. 4959, controle? 4959. Acusando o nível 155 em ascensão até o nível 8180. Passou a posição coral, o serviço radar está encerrado. Chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Azul 4959. Chamar Ilhéus 098, acione identificação. Vai descer via chegada à malha até o nível 050. A intenção é que após a posição em táxi, eu vou ao Serra Vitor 366, recepcionando o sinal do procedimento aeronave. Fornece subvigilância, 1098. Desce até o 050 inicialmente. Live by the red, call 121.9 ground control, have a nice day. 119 at Portugal, 03, thank you. Estabilizado o sinal do Anel, falando 0, visitando 6292 no final. A 2 está visual com a pista? Afirmo. Completa aproximação, chame a torre, frequência 118.95. Tráfego que precede a nave da TAM, com 130 nós de ground, 7 milhas à sua frente. Alpha cleared, report before taxiway Juliet. Vai Alpha, we report this for Taxi Juliet, Airport Call 023. Continua a descida até o nível 060, ajuste 15. Nessa via, chegada a Mari. Estão aqui na posição status, eu vou encerrar a Vitor 366 para completar o sinal do procedimento da Renata. 0004 à direita, antes de ingressar na Taxi Alpha, chamo solo 121 decimal 9, boa noite. Alpha decimal 4. Ô Salvador, boa noite, o TAN 3600. O 3600 dá passagem o Airbus 330 da Portugal após ingresso a Alpha. Na retaguarda do Airport Salta 3602, vento 120 graus com 09 nós. Em curso autorizado, pistão no zero. Lembre pouso no 095, no 0062. Bahia Juliet, stand number 11, Airport Call 023. 3600 da TAM, ingresso Juliette, portão 07. 3607 da 4, autorizado além, manter, puxa no zero. Solo 07 à direita, solo 121 decimal 9, boa noite. 19, boa noite, boa trabalho. Solo, boa noite. 62, Lima 2, posicionado, então. 62, Lima 2, Alfa, Kilo Fox 3, 2, Lima, posição. Alfa, Fox 3. Alfa 2, Geral, mais rápido. Geral 9973 aguarda pushback acionamento, aeronave da Oxanel vai ingressando para o pasto 3. Decolo 09, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 120, decimal 8, graças, boa noite. Boa noite, 3.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, após etapa, a intenção que eu vou e o Serra Vitor 366. Não, vamos reformular. Se eu desse via chegar na malha até o nível 050, e a intenção do controle aqui após ITAP, que é a posição ITAP, se eu vou e o Serra Vitor 366 para completar a final do procedimento terrenário. Após o avião que é autorizado. Está no ajuste autorizado a pronto, Serra Vitor 366, ajuste em 10.16, com a meia estabilizada. Atenção para o Serra Vitor 066, aguardar a estabilidade. Bom, jornal já. Salvador, Oxinar 6224, boa noite. 6224, contato radar da decolagem, sobe via saída Conde. Saída Conde, Oxinar 6224. Azul 2774, passa a posição coral. Atinge e mantém o nível 160. O serviço radar está encerrado. Controle de frequência 120, decimal 1. Afirmativo, serviço radar encerrado. 2774. Esperar o 9973, 2 a bordo, 4 horas e 10, Lanterna Guarulhos. Geral 9973, autorizado táxi Pátio 1, Índia, ponto esperado na 0, Torre Salvador, 98 decimal 95, ajuste do altímetro na 095. Livre táxi via Pátio, Índia, ponto esperado a 10, Torre 295, boa noite. Sua descida para 25003, autorizada por Odos Serra Vitor 366. Ajuste no 0.6 e forma estabilizada na sala, Renato. 2500, quando 366, 210 no meio, que tomará estabilizada, Renato. Estabilizou, agora 098. 098, complete a aproximação, a torre 118, decimal 9. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Bona 098. Boa noite, Bona 098, reporte Serra Vida 372, com trem checado, altímetro no 0, no 5. Portará. Vamos fazer uma ponte com o controle Aracaju 203, pediu para entrar em contato comigo? 203. Uma boa noite, 09963, no ponto espera. Linha decolar sem parada, Sideral? Firmo. Linha decolar sem parada, pistão no zero, vento no 00 graus, com 08 nós, Sideral 9973. A linha decola sem parada, 10, Sideral 9973. Vou escutar a aproximação, guardando pista livre, informe o Boeing da Sideral, iniciando rolagem de imediata, pista no zero. Aguarde autorização de pouso, altímetro 1015. 1015, aguardar.